caminho é longo e difícil demais. Pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar. Vida, eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho posso parar, pois a vida e o ar que eu respiro foi ele quem deu. Se eu tenho a vida que é Cristo, não devo temer.